Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, que leva o número de 13 em ponto, no canal 1 da Rádio Antena Web. Hoje é o grande dia, vai se jogar no Maracanã, a final entre Portugal e Brasil. É verdade. Não te engano. Mas não é Portugal-Brasil? Ah, é Brasil-Portugal, peço desculpa. Brasil-Portugal. Não, mas também não é. Não é Brasil-Portugal? Não. É Alemanha-Argentina. Ah, eu... O Brasil perdeu ontem, 2-0 com a Holanda. Peço desculpa. Eu estava vendo o Mundial de 3.623. Ah, 24, peço desculpa. É verdade, sim. Aí a final do Mundial, porque nesse então só há 4 países e dois deles existiram, né? Por isso é que Portugal chegou à final, né? Bom, pois é verdade. Mas não foi 2-0, não, foi 3-0. Pois. A Holanda ainda marcou mais um gol. Pois marcou e eu vi o jogo. É verdade, verdade. Mas, ouvintes, cá estamos para mais uma edição do nosso 13 em ponto. Caraca, viva o Norte. Nós somos bonzes. Não, na América do Sul, ainda melhor. Pronto, é verdade. Estamos aqui no hemisfério Norte. Exato. Portanto, Portugal, Norte, hemisfério Norte. Viva o Norte, caraca, viva Portugal. Hoje é a Alemanha e a Argentina, mas como a gente não quer saber de futebol. Só de rissóis e outras coisas do género. É. Porque eu sou... bolinhos de bacalhau e por aí fora. É pá, foste aquilo que eu não gosto. Tá bem, pronto, bolinhos de bacalhau para ti e rissóis. Mas sem ser de camarões, que esses também não passaram ao Mundial, portanto também não pode ser. Exato. Tem que ser de carne, porque a carne argentina é de qualidade, hein? É, rissóis de carne são bons. Embora, pronto, a carne alemã também é boa, mas só para salsichas, hein? Aquela Deutschland. Também, as salsichas também são boas. Pronto, mas eu gosto mais das argentinas. Da carne argentina. enfim. Pois é, ouvintes. Cá estamos para mais uma edição deste nosso espaço radiofónico. Trouxe 3 em ponto. Disse isto vai 3 vezes. 3 em ponto, 3 vezes. De sol. É verdade. Está aí o Carlos Bonaparte. E estou eu, a Adriana Pequeno. A chatear-vos mais um bocadinho a cabeça. Não, não é por isso. Tem de ser. Então, e hoje é um dia que há tantas novidades. Que bonita, há muitas novidades hoje. Há muitas músicas bonitas para a gente ouvir. Que coisa é a lista de hoje? Hoje a lista é uma lista dedicada às músicas às músicas internacionais das novelas brasileiras. Ah, novel, por isso a pasta era Novel Brint. Exato, novel da novela, BR do Brasil, Into de Internacional. Eu pensei que fosse introdução. Não. Por isso é que eu... Ah, deve ser os genéricos das novelas. Não. Sabes também que não. Eu também tenho uma novela chamada Mulheres. Isto é, não sei como é que isto não foi notícia. A TV tem uma novela chamada Mulheres... Que a música não... E essa novela, a música não existia antes e ignora tudo, não se chamava Mulheres. Ah, não? Então? A música não se chama Mulheres. Não sei como é que se chama a música, mas não se chama Mulheres. E sim, eu não vejo a novela, portanto nem sei qual é a música. É uma feita pela Marisa, especialmente para a novela. Ah. Estamos a ficar finos, sim senhor. Sim senhor. Antes era aquelas de Todo o Tempo do Mundo, o Leite Quase Tudo. Olha, por exemplo, esta novela que dá agora abre o ciclo de novelas da TV poderia e deveria chamar-se Cedo o Meu Lugar. Mas não, chama-se O Beijo do Escorpião. Porque a música de abertura é o Cedo Meu Lugar dos Mesa. Exato. Portanto, não é? Estamos a ficar finos. Até já há música específica para a novela e tudo. Quando eu for assim grande, vou pagar aqui uma pessoa para fazer um genérico específico para o nosso 3 em ponto. O que é que diz? Ah, exato. Isso era altamente. Não sei pedir a alguém, né? Que nos faça esse jeito. Ai, ai. Tem que ver. Assim eu tenho uma musiquinha cantada e tudo. 3 em ponto. Chegar às 2h58, tenho um desconto. Olha, podemos fazer isso. Sabes com quem? Quando tu entrevistares o Toy, ele faz-te uma música para o 3 em ponto. Ai, na hora. Pronto. É pedir na hora, ele faz-te na hora. Ai, ai. Já não é a primeira vez que ele faz assim uma música assim de. Às três pancadas. Cá está, às três. Basta dizer a palavra 3 em ponto, ele. A palavra, quer dizer. Dizer 3 em ponto, ele faz-te ali umas quadrazinhas, uma música com duas quadras. Ou eu ou o Herman. Os dois, mas eu prefiro ele. Que o Herman ainda pode ir para outros lados. Pois, sei lá. Fazer o 3 em ponto dá muito trabalho, o resto não digo porque é chato como caraças. Exato. Ai, o Herman era capaz, era. Não digo não. E daí talvez não. Não, porque era para o 3 em ponto. É uma coisa muito mais soft, tem que ser assim, muito mais. Uma classe muito mais. É. Claro, né? 3 em ponto, isto é. Mas é, quando entrevistares os dois, pedes-lhes que eles podem ser que façam esse jeitinho. E depois aí nós punhamos no nosso programa. Depois com a garantia que eles iam ouvir. Claro, claro. E até com a garantia de que ia fazer parte do nosso spot ou não sei o quê. Podia ser. Uhum. Pois, era uma ideia gira. Era. Vou falar com o Herman. Exato. Pronto. Então, eu vou falar com o Herman e a gente já volta. Tá? Vamos iniciar com a música ou com a informação 3 e ponto? Vamos iniciar hoje. Hoje com música, para deixar os nossos ouvintes em suspenso. Em suspenso, mas atenção, porque há um novo canal que vai abrir na rádio, então não é? Para os ouvintes que não leram a notícia. Não, não uma é. Uma música ou duas? Três. Ai, três? Sim. Ah, pronto, depois ficamos. Ah. Ok. Ficamos com duas. Tadinho. Sim. Oh. Ok, vamos então lá, então, às três primeiras músicas. Já aí eu caí nas três. Nas três. Mal. Leias do que nas duas? Exato. Opa, isto está a correr tão bem. Vamos lá. A primeira música. Embrulha. É Natalie Imbruglia. Eu bem disse. Está a correr tão bem. Embrulha. Com a música Torn. Esta música pertence à novela Corpo Dourado de 98. E a Natalie é uma cantora, compositora, modelo e atriz australiana. Esta música pertence ao álbum Left of the Middle, que foi lançado em 97. É uma música composta pelo Phil Tornalley, uhum, ex-baixista da banda The Cure, engraçado, com Scott Cutler e Anne Previn, e ficou conhecida mundialmente na voz desta cantora, claro. A girl band brasileira Rouge fez uma versão em português intitulada O Amor é Ilusão, que foi incluída no seu quarto e último álbum, intitulado Mil e Uma Noites, em 2005. Sim, senhora. Sim, senhora. Depois temos aqui uma música muito... Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ouve o teu coração, hein? De melão, melão, melão, melão. Ai, coração de melão. Melão, melão. Música. Não, não é essa. Temos os Roxette com Listen to Your Heart. Esta música pertence à novela O Sexo dos Anjos, de 89. Tenho que pôr aqui um pi por cima disto, que estas palavras não se dizem assim. Os Rock... Diz. Sim. Os Roxette É uma dupla de pop rock sueca, formada, como todos já sabem, por Mary Fredriksson e Per Gessle. Esta música foi escrita pelo próprio Per Gessle e pelo Mats Persson para o álbum Look Sharp de 88, que foi o segundo álbum de estúdio da banda. De acordo com o Gessle, portanto, em Don't Bear Us, Get to the Sheriffs, de 95, que é uma compilação dos maiores êxitos da banda, onde esta música também está incluída, a canção foi concebida através de uma tentativa de recriar a sonoridade enfatizada de estações de rádio FM americanas. Diz ainda que essa tentativa quase chegou ao absurdo, pois realmente queria ver até onde conseguia chegar. Por esse motivo, esta música foi apelidada de a grande balada ruim. É interessante. Curiosamente, que teve muito sucesso, por acaso. Mas eu não acho a grande balada ruim. Também acho que não. Mas sim, é uma música perfeitamente à americana. Isso é, mas é o europeísmo a falar. A terceira e última desta parte vai ser Alejandro Sanz com Coração Partido. Esta música pertence à novela Torre de Babel de 98. O cantor também é conhecido como Pisaiolo pelos amigos que, ai minha Nossa Senhora, que o viram nu e disseram também que ele não serve pizza de calabresa. Agora o que isso quer dizer, não sei. Pronto, ok. É um cantor. Eu tenho muito medo de descobrir o que isso quer dizer. Pois é, melhor. Em off. Pois é. Alejandro Sanz é um cantor espanhol, claro. Esta música pertence ao álbum Mas, que é o quarto álbum de estúdio e é de 97. E ficamos por aqui, não tenho mais informações, porque eu não fui ver o que é que o Pisaiolo quer. Porque é que os amigos o chamam assim, depois Bem, de terem visto nu e que pois. ele não servia para servir pizza de calabresa. Mas pronto, também ninguém serve pizza de Ai. calabresa nu, não é? Acho eu. Mas como eu não gosto de pizza, não posso dizer nada. Pois não faço comentários sobre este assunto que é demasiado delicado. É. Bem, vamos. Contanto que calabresa deve ser um queijo muito branquinho, não? Eu sei que é um queijo, mas nem sei de que cor é. É que sabes só teres dito isso, pode ser explicado tudo. Ah, ok. Pronto. Esqueçam, eu não disse nada. O melhor mesmo é que quando disseste. Enfim. Não vou fazer comentários. Esqueçam. É que isso explica tudo. Aliás, era o que eu estava a pensar que era. Ah, ok. Pronto. Já captei. Só Agora para. os nossos ouvintes, espero que tenham captado. Ou não. Pois, bem, de todas as formas, uma coisa é certa. Se eu um dia entrevistar a Bruna Radra Santos, não lhe vou perguntar o que isso quer dizer. É melhor. Posso Ai, ai. perguntar se ele tem alguma alcunha. Agora, se ele quiser dizer, diz. Não quiser, não diz. Não, mas faço uma coisa mais gira. Assim no final da entrevista. Ah, só mais uma pergunta que quase já me esquecia. Ouvi dizer que tem esta alcunha, não sei quando, não sei quê. Ah, mal educado, desligou a chamada. Vamos à música. Ai, então podes perguntar se ele gosta de pizza com calabresa? Também posso? Talvez ele chegue. Não. Ok, Ai, pronto. isto está. Comidas à parte.

de sobra. Nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido. Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿y quién me va a entregar sus emociones? Estamos de volta. Sim, força, força, diga lá, diga lá. Ok, estamos de volta, caros ouvintes, à nossa segunda e última parte, penso eu, não sei. E vamos iniciar então com o nosso espaço Informação 3 em ponto. Força, Carlos. Vamos lá então ao nosso Informação 3 em ponto. Informação 3 em ponto. A Informação 3 em ponto que hoje tem várias novidades, mas vamos de uma forma sintética. A partir do próximo dia 1 de setembro de 2014, a Rádio Antenweb vai contar no seu grupo com mais uma estação de rádio, designadamente a Sexta. A Sexta nos dois sentidos, é a Sexta Estação de Rádio e a Sexta é também o nome do canal. Na passada, recentemente, a Rádio Antenweb anunciou a fusão com uma, ou a inclusão de uma rádio no seu grupo, que era a Rádio TNZ, e é a última vez que eu vou falar neste nome. Não chegou a dar-se tal inclusão, porque, enfim, não importa os motivos de todo, mas não foi propriamente por culpa da Antenweb. Fizemos o que estava ao nosso alcance, dentro dos nossos padrões, para manter a respectiva estação no nosso grupo. Ou seja, o que depois veio daí, as consequências negativas para nós, não foram por nossa irresponsabilidade, bem pelo contrário. E há que ressalvar isto porque na quinta-feira não houve programas, precisamente porque quando a decisão foi tomada, Certo, por nós. Tivemos que tomar um plano de emergência, por assim dizer, e quinta-feira não houve programas. Portanto, isso teve uma consequência com a qual nós não lidamos bem, de certa parte, porque não queríamos que isso de todo tivesse acontecido. Bom, mas aconteceu, paciência, está acontecido, não podemos fazer nada. O que eu posso dizer aos ouvintes é o seguinte: este novo canal vai ter então esta função de ser um bocadinho a recriação constante e diária do ambiente de sexta-feira. Há as nossas nightclub sessions, que vão ter vários DJs, da meia-noite até às 4 da manhã. Vai ser assim, de segunda a domingo. Vai estender-se um bocadinho mais aos sábados e domingos, porque é fim de semana. À sexta, sábados e domingos, vai estender um bocadinho mais, mas vá, vamos dizer assim, de segunda a quinta, há essas... Sim, ou melhor, isto também é bem de segunda a quinta, isto é mais de terça a sexta, ainda dizendo, porque segunda, de sábado, domingo e segunda, ou seja, nas noites de sexta para sábado, na noite de sábado para domingo e na noite de domingo para segunda, vamos ter da meia-noite às 4 da manhã, aliás, mais prolongadas, estas nightclub sessions. Ainda assim, elas vão ser válidas de todos os dias, só que de terça a sexta, acaba às 4 da manhã, essa night club session. Nos outros dias é que vai mais longe, até às 6 da manhã, pelo menos, não é? E durante o dia vamos ter também, ou seja, isto com vários DJs. Com a diferença de que às sextas, sábados e domingos, ou se preferirem sábados, domingos e segundas, vamos carregar nos melhores. Hardwell, Armin van Buuren e por aí adiante. Portanto, temos aqui um motivo interessante, desde logo, para os ouvintes poderem estar sintonizados na sexta. E, ao longo do dia, vamos ter também programas. Eu sei que isto ainda falta muito para o dia 1 de setembro, mas já estamos a dizer aquilo que nós já temos planeado, para que os ouvintes percebam que as coisas não estão a ser feitas, ou não vão ser feitas, em cima da hora. No dia, então, no dia 1 de setembro, vamos abrir, será segunda-feira, vamos abrir esse canal que terá também essa componente de programação interna. Programas como Dance Fever, ou seja, anos 80, finais dos anos 70, princípios dos anos 90, na Dance Music, vamos ter aí duas horinhas sempre a bombar aos sábados. E também algumas das pessoas, já há duas pessoas que têm programa neste canal, a sexta, designadamente eu, o Carlos Bonaparte e a Adriana Pequeno. Mais pormenores não vão ser revelados para já. Bom... e isto para dizer aos ouvintes que na quinta-feira houve paragem, mas nós não ficamos parados, bem pelo contrário. A programação da sexta teve que ser feita com uma certa, enfim, insistência. Tudo o que vai ser feito a partir de agora, primeiro será feito para o Canal 2, depois será feito para a sexta. E o que eu vos posso dizer é o seguinte. O Canal 2 está também em bom progresso. A programação, aliás, já se encontra disponível no nosso site, em canal2.radioantenaweb.info. Os ouvintes podem, desde logo, consultar a programação e, a seu tempo, a partir da segunda quinzena, as páginas dos programas começarão também elas a ser disponibilizadas para os ouvintes que queiram ficar atentos a essa publicação no nosso blog. Podem consultar todas as páginas, todos os programas em programas... hífen ou traço, como queiram, antenaweb.blogspot.com. Isto já referente ao Canal 2, bem como a todos aqueles que vão sendo colocados dos anteriores canais. Canal 1, Antenaweb e Antenaweb Momentos, canais com programação até agora. Quanto ao Canal 2, já disse então, tem já disponível a grade de programação em canal2.radioantenaweb.info. Esta semana também... Houve algumas alterações internas. Uma delas está relacionada com o facto dos ouvintes terem muito mais acesso à informação dos programas, designadamente aos programas. Como é que eu posso explicar? Se os ouvintes agora acederem a radioantenaweb.info/arquivo, vão poder encontrar muito mais informação sobre a lista de músicas dos programas, de vários programas nossos: Hora Zero, Hora de Ponta, Sons do Mundo, Underground Connection, Progress e por aí adiante, Dance to Dance. Tem muita coisa que os ouvintes vão, a partir de agora, poder consultar a lista das músicas. Enfim, poderão consultar a partir do dia 11. Mas há um programa, aliás, há dois programas que terão informações retroativas a seu tempo. Os programas, aliás, três a seu tempo: os programas Everything But the Kitchen Sink, a Expresso 80 e a Subcave vão contar com informações sobre os programas. Datas anteriores. O que eu posso dizer aos ouvintes é que estamos a fazer tudo para que este seja cada vez mais o seu grupo Antena Web, um grupo que está a ter uma força incrível nos últimos tempos. E agora vou fazer aqui a minha parte surpresa, digamos assim. Este corpo diretivo tem tido realmente um papel excelente. E mesmo toda a equipa da Antena Web, a equipa de produção e realização, a equipa de, porque a equipa de documentação e voz off passa desde este domingo a redenominar-se produção e realização, como era antigamente, e portanto conseguimos, com uma coesão inédita, uma equipa de produção e realização que se constitui de vários elementos, alguns sim, muitos não, da equipa de locução. E portanto temos aqui tudo a postos para um trabalho inédito em termos de produção de conteúdos da Rádio Antena Web. Neste momento, a Antena Web tem uma produção, e são dados que nós podemos aqui mesmo recolher, uma programação desta forma. O Canal 1 tem 17 horas diárias, aproximadamente, de produção exclusiva ou que não é em rede. O Joystick, por exemplo, é produção externa, mas não é produção em rede. Nós passamos as edições que quisermos, quando quisermos. Mas acontece com programas como Mulheres de Esperança, Sons do Livro, que não são programação em rede. São programação externa, mas não em rede. Da mesma forma como, por exemplo, programas como o Névoa, que passa na Antena Best, é programação interna, ou seja, feita aqui, mas é programação em rede, portanto... Tratamos assim, interna ou em rede. No caso do Névoa ou do Planeta Top 15, coincide. E, portanto, é considerada como em rede. Ou seja, programação que tem aquele tempo de vida muito curto. Mas nem sempre foi assim. E a Antena Best tem também cada vez menos programação externa, por dizer assim, programação em rede. Estamos a evoluir nesse sentido. E estamos também a evoluir, ou seja, estamos a conseguir finalmente levar aos nossos ouvintes aquilo que um verdadeiro grupo de comunicação deve levar. Portanto, da minha parte, como fundador e diretor-geral deste grupo agora de comunicação, o meu agradecimento em primeira instância e depois em nome do restante corpo diretivo pelo trabalho que tem sido feito aqui e também pela compreensão dos ouvintes que têm sido pacientes. Alguns até têm voltado, têm participado. A nossa página nestes dias conheceu uma evolução histórica, no sentido de que em poucos dias passamos a barreira dos 390 gostos, o que é uma coisa para nós bastante grande, tendo em conta que não foi a página na qual nós mais apostamos desde um princípio. Portanto, para nós conseguir sem grande esforço essa meta, só com alguma dedicação, quer dizer muito. E, sinceramente, fico muito feliz. E é uma... É preciso muito para, em 24 horas, criarmos a ideia de um canal e pormos a sua programação em funcionamento prático. Daí, também, a minha explicação aos ouvintes, porque quinta-feira ficamos sem programação e mesmo no dia de hoje, domingo, nós estamos a gravar o programa 3 em ponto, domingo, e quando habitualmente era aos sábados ou até às sextas, mas estamos a gravá-lo domingo, e é mesmo assim, no dia de hoje, tem havido muitos programas que se encontram indisponíveis, mais do que aquilo que é habitual desde dezembro do ano passado. Por isto mesmo, a equipa da Rádio Antena Web, sobretudo a equipa de produção e realização e de direção, tem trabalhado, e sem exagero, quase 24 horas diárias para conseguir manter tudo o mais normal possível e ao mesmo tempo estar a tratar deste canal que, digamos, foi um imprevisto. Prometemos aos nossos ouvintes 6 canais. Um deles era uma inclusão, não importa. É uma ideia nossa, até vem cá mais da alma, não é? Vem cá mais do peito, que é uma coisa mais nossa. E, portanto, pois muito bem, venha este 6º canal. A 6ª vai ser um canal que promete aos nossos ouvintes algo que, se calhar, não tivesse devia ter feito, mas que a 6ª fará de uma forma bastante mais exemplar. Não será um canal para jovens, será um canal para todos aqueles que se queiram divertir. E esta é a única novidade da semana, é a existência da 6ª. Ah, haverá outras mais de menor relevância, como a estreia do Ouvindo um Presente Antigo e também, na próxima segunda-feira, a estreia do Antena Stars, que já eram estreias anunciadas do Antena Stars. Portanto, podem contar com isso, porque estes programas vão estrear-se. Um deles até já estreou, Ouvindo um Presente Antigo já se estreou, A Hora da Misericórdia já regressou. E, portanto, é bom, é muito bom saber que as coisas estão a correr desta forma. E, enfim, mas a 6ª é realmente a grande informação que temos para dar aos nossos ouvintes e dizer-vos com toda a certeza que a partir do dia 20 de julho essa grade de programas já estará disponível para os nossos ouvintes no site a6ta.radioantenaweb.info. Demais, se consultarem o site, já está disponível. Mas não tem praticamente lá nada. Mas já está disponível o site, já tem o nosso... A nossa... Ou seja, já tem a nossa estrutura. E vai ser um canal, já agora, com a mesma base que o canal 1, 2 e Antena Best. Será um canal com programação em podcast. E assim termina este... Informação 3 em ponto. E pronto. Damos todas as informações que devíamos ter dado, né? E que eram necessárias. Exatamente. Sabes, sinto-me sinceramente muito... Agora vou aqui revelar aqui uma coisinha aos nossos ouvintes. Eram 3:30 da manhã, 5:30 na Roménia. Estava eu a conversar com a Adriana Flora às voltas com a programação e dizia-lhe, sabes, pela primeira vez... Tenho medo. Porque isto foi imediato. Isto foi de quarta para quinta. Já era quinta-feira, 3:30 da manhã. E eu disse à Adriana Flora, tenho medo. Pela primeira vez, sinto o peso da responsabilidade. Porque os ouvintes estão a compreender. Isto é, nós armamos um canal com programação. Nós vamos disponibilizá-lo apenas no dia 20, porque ainda estamos a tratar de conseguir mais programas para... Enfim, para encher ainda mais a programação. Porque ela não tem muitas horas ainda. A base está feita, mas pronto. E então, na altura dizia a Adriana, sabes, eu sinto pela primeira vez o peso da responsabilidade. Porque não é fácil conseguir programação para um canal em 24 horas. E a resposta da Adriana foi algo como, eu não tenho medo. Porque, não é porque seja fácil, dizia ela, mas porque vocês já passaram, a Adriana está connosco apenas desde 5 de Fevereiro, enquanto membro da direção, vocês já passaram por tantas coisas que esta nem é das mais complicadas. E até vais ver que com sorte vai ser das mais simples. Bem, das mais simples não sei, mas... Que é, sem dúvida, não é das mais complicadas, ou seja, já temos margem, já temos energia para isto, já temos vida para isto, sim. E a verdade é que depois de quinta-feira, isto, reparem, 3:30 da manhã, à hora que eu fui dormir, para estar acordado às 6:30 da manhã, para voltar a tratar da programação, porque o tempo não para, não espera, não é? E mover-nos para conseguir pelo menos uma base estável de programação era o essencial. Queríamos pôr este canal a funcionar. Prometemos aos nossos ouvintes que a programação regressaria sexta-feira o mais normal possível. Bem, isso tem acontecido de certa parte. E bom, é gratificante. E hoje é um dia também muito especial para a Adriana Pequeno. amanhã faz um ano desde que está connosco. Pois é. E portanto eu digo hoje porque é domingo, é o dia 13, é o dia em que, pronto, ou seja, um dia antes. Ou seja, hoje, exatamente hoje, completa-se um ano desde que a Adriana está connosco. Amanhã é o novo ano. É? Hoje é o dia número 365 em que a Adriana está connosco. E pronto, e realmente é a Adriana que faz parte da direção desde 2 de junho, não é por acaso. A Catarina que faz parte da direção desde 25 de março de 2013, não é por acaso também. E todos juntos temos feito... Eu gosto muito de ter em conta este trabalho, porque acho que toda esta equipa se... tem feito realmente um trabalho excelente, mais do que as reuniões naturais num corpo diretivo. Há todo um trabalho que tem sido feito, como nunca foi feito até aqui, e esta equipa parece um polvo, porque se move e tem vários tentáculos, ou seja, nós estamos a trabalhar em várias forças ao mesmo tempo. Só isto é que tornou possível, é que o facto de que em 24 horas conseguíssemos não só um canal, mas a imagem, a estrutura, a ideia, o conceito, e que estivéssemos todos seguros daquilo que ia ser, que ia acontecer. E depois, pronto, com isso é muito mais fácil trabalhar numa programação, não ter tantas dúvidas e tudo mais, e é realmente gratificante também a presença dos nossos ouvintes. Porque alguns vão descrevendo, porque de repente vemos na nossa página um, não sei quantas é que foram, 27 acho eu, 26, acho 27 pessoas que puseram lá o seu gosto, sem que nós tivéssemos sequer, só fomos publicando nos últimos tempos coisas, e simplesmente foram 27 pessoas que puseram lá um gosto na nossa página, nenhuma retirou. Continuamos com os mesmos 390. As pessoas gostaram da página, viram publicações, continuaram a manter o seu gosto, e algumas até foram participando. Até houve uma esta semana, uma pessoa que nos disse: eu não tenho Facebook porque não gosto, mas vou mesmo assim acompanhando a vossa página. E rapidamente me explicou porque mesmo que não tenha login, no caso das páginas pode dar para acompanhar e tal, e às vezes há coisas que vocês publicam que eu vou acompanhando, não posso nem comentar, nem posso gostar, nem posso nada, mas pelo menos vou acompanhando, e sigo-vos no Twitter, foi também aquilo que nos disse. Portanto, temos aqui isto esta semana, temos esta participação dos ouvintes. Também houve um ouvinte que nos ligou aqui para o Skype, na sexta-feira de manhã, a dizer que gostava muito da Rádio Interweb, que enfim, que já agora para o adérito, a nossa saudação, que, e para o Luís, agora fugiu o nome do ouvinte que nos seguiu no Facebook, Luís Daniel, acho eu. Peço desculpa se estou a buscar o nome. Eu sei que era Luís, mas agora não me recordo do outro nome. Peço desculpa se... Pronto, para o nosso ouvinte Luís e para o nosso ouvinte Adérito Carvalho, que nos ligou na sexta-feira, está aqui nos nossos contactos, no Skype, e que também nos deu a sua mensagem, a sua força. E é gratificante quando isto acontece na mesma semana, dois dias, quinta e sexta. E nestes mesmos dias sentirmos toda essa força dos nossos ouvintes. Só quer dizer uma coisa, eu sei que nós às vezes pedimos para que participem, nós às vezes queremos que vocês participem, queremos todos os dias que vocês participem, mas mais importante é quando nós estamos numa situação crítica ou delicada e os nossos ouvintes não falham. É porque é por vocês que nós estamos aqui. Se assim não fosse, nem havia caso de que houvesse um segundo canal, se calhar nem a mesma rádio Interweb. Porque está muito trabalho. Com muito gosto, mas também com muito trabalho. E é gratificante. Pronto. Portanto, aos ouvintes que tenham participado, têm deixado o seu gosto, têm se mantido no grupo, àqueles que nos vão mandar mensagens e etc., o nosso enormíssimo obrigado pela vossa participação. Queremos continuar a tê-la. E sinceramente o nosso enormíssimo obrigado pela vossa participação, porque é gratificante, é sem dúvida gratificante. E numa altura é que foi, isto foi coincidente, e tu tiveste a oportunidade de ver isso. Curiosamente, nos dias em que nós dissemos que não íamos estar em atividade, foi, e explicamos a questão do canal, etc, etc, etc. Tivemos, entre quarta e quinta-feira, uma aderência histórica, diria eu, em termos de tempo. Tivemos uma aderência histórica à nossa página, e simultaneamente, depois de quinta e sexta-feira, estas mensagens que nos dão ainda mais incentivo para que seguíssemos com o nosso trabalho. O que eu vos posso dizer é que esse canal, a sexta, vem de cá do fundo de toda a gente que está aqui na direção. E será, sem dúvida, histórico. Um canal que vai marcar o Grupo Antena Web. Tanto como aos outros, mas terá a forma, a maneira, o propósito pelo qual foi concebido, terá um lugar de destaque na... Acho que aprendemos todos, acho que todos conseguimos, acho que todos percebemos que quando a equipa é boa, quando o grupo em questão é coeso, há tanta coisa que se consegue tão rapidamente. E atenção, nós não tivemos todos aqui, todos no mesmo, não, cada um na sua área, cada um com as suas valências, com as suas polivalências, em alguns casos, e sem dúvida. Foi e continua a ser um prazer trabalhar com esta equipa, tanto a equipa de direção como a equipa de locutores, que também se tem mantido paciente. E depois disto vamos seguir a nossa emissão. Eu tinha que dizer isto, tinha que desabafar, tinha que agradecer aos nossos ouvintes também. E pronto. Foi muito bem dito, merecia uma salva de palmas. É, eu não posso estou com o microfone de seu. Deixe o microfone. Ok. Ai, ai. E agora o. Não, mas a sério, agora. Exato. Não, mas agora, a sério, deixando de brincadeiras, nós estamos muito agradecidos aos nossos ouvintes, porque sem eles nós não existíamos, o projeto também não existia. E claro que continuem a gostar de nós e já agora tentem convencer mais alguém a gostar, né? Mas vocês continuem a estar connosco, a apoiar-nos nos bons e nos maus momentos. Porque sem vocês, isto não existe. É verdade. Nós existimos, porque nós, pronto, eu já nasci em 86, muito antes da rádio, mas para todos os efeitos, enfim, a rádio em si não tinha a mesma. Isso é, o projeto é que não existia, porque se não houvesse se o projeto em si, se todos os nossos programas não tivessem um único ouvinte, para que é que estávamos a fazer os programas? Pois. Para as moscas, não. Não. Portanto. Não, fazíamos para o Bambum e para o Lost. Ah, sim, eles gostam muito. Eles gostam, a gente acorrentava-os. Agora ouves aí o programa até ao fim, mais nada. Depois, se queres comida, tens que ouvir este programa. Oh, o meu cão ouvia muito, punha-se a ressonar, pronto. Não, é sério. E pronto. Bem, mais música. Conta. Vamos lá às nossas duas últimas músicas. Que penso que depois é as despedidas, certo? É. Exato. Então vamos com os Bon Jovi, com Always. Esta música pertence à novela 4x4, de 94. Tantos 4. Esta é uma banda americana, como todos sabem, de rock, também sabem, formada em 83, no estado de Nova Jersey. Esta música é uma power ballad e é o primeiro single do álbum da coletânea de sucessos Crossroad, de 94. Originalmente foi feita para a banda sonora do filme O Sangue de Romeu, Romeo is Bleeding. Uhum. E pronto. E por fim a música dos Escorpiões, não é? É, a música dos Scorpions com Steel Avenue. Esta música pertence à novela Corpo a Corpo, de 84, e é uma música desta banda alemã que foi escrita por Rudolf Schenker com Klaus Meine. para o seu nono álbum de estúdio, Love at First Sting, lançado em 84. A letra tem sido vista como uma metáfora da divisão da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, mas o significado real é sobre a história de um amor desesperado. Que bonito. Que bonito. Posso dizer que eu, quando ouvi esta música pela primeira vez, numa cassete. Cassete mesmo. Sim, não de vídeo, mas daquelas cassetes pequeninas. É, sim, senhor. E quando eu ouvi, não percebi patavina deste inglês. Não, é que na altura a cassete era uma cassete que era muito tocada no carro. Neste caso era um Volkswagen Carocha. E depois passou para o Volkswagen Polo. Até que se estragou, partiu a fita. Tadinho. E então, eu na altura, claro, andava na primária, não tinha tido inglês, no ciclo também não tive inglês. Então eles, nessa gravação e nesta música, eles têm aquele sotaquezinho alemão misturado. E eu ao início era assim, carraças, que é isto? Não estava, só depois, muitos anos mais tarde, é que quando eu ouvi de novo é que consegui entender a letra, porque nesse momento eu não entendia. Sim, senhora. Mas pronto. É curioso, por acaso nunca, eu como não percebo inglês, para mim, saberam... Eu só percebo, olha, eu só uma vez percebia, só uma vez foi aquela coisa quando eu via lá na companhia de onde eu viajei, a companhia romena, Blue Air. E sabes que eu na altura, quando a senhora estava lá, primeiro da mensagem em romeno e depois da mensagem em inglês. E eu era assim, mas outra vez romeno? Ou está em inglês? Aquela, ela falava tão bem inglês que eu até ficava na dúvida. O que é ótimo. Ai, ai. É. Não, eles lá falam mais francês do que romeno. Falam mais boa. Francês do que inglês, é isso que quer dizer. Diz isso à Adriana. Olha, vocês aí falam mais francês fala que romeno. Exatamente. Ai, ai. Enfim. Bem. E assim chegamos ao final de mais um 3 em ponto, não é? É. Chegamos então ao nosso final desta nossa lista. Nós, ao menos eu, volto para a semana. Penso que o Carlos também volta, porque eu também. Ele sem mim não consegue fazer este programa. Exatamente. Oh, se não houver nenhum problema assim informático agora por causa do calor e assim, nós estamos aqui de volta. E pronto, e é isso. Adorei fazer este programa, foi bastante divertido, principalmente a parte da comida. Claro. Mas pronto, espero que tenham gostado, se divertido connosco, gostem da lista em si. E pronto, e passo agora ao Carlos. Proposta para este domingo. Um queijinho da calabresa. Bom domingo para todos. Vejam o final do Mundial já agora. É às verdade, 8 horas da noite. No canal 1. Mas não na Antena Web. Não, no canal 1 da RTP. É verdade. E portanto, já agora, numa questão muito desportiva e de fair play, entre a Argentina e a Alemanha, que ganhe o melhor. Mas sinceramente que o melhor seja a Argentina, porque eu não gosto nada dos alemães em geral. Exatamente. Se bem que até com alemães que eu gosto, que nós vamos acabar, que eu gosto muito dos Scorpions, mas pronto, vá. Olha, nem me lembrei. Não, mas eu também gosto dos Scorpions. A Deutschland. Eu gostava muito de um senhor, não, nunca falei com o homenzinho, mas ele tinha um nome que eu gostava muito, que era o Gerald Klein. Gerald Klein, alemão. Ui, isso soube a gente que está mal disposta. Gerald, porque os alemães falam assim, o cara voz assim. Então é o Gerald Klein. Já viste? Parece que é uma pessoa que está assim mal disposta, mas vale tomar um chazinho assim de pericão ou assim qualquer coisa. Zagalenhofer. Ficar melhor do estômago. Também dá Zagalenhofer. Eu gosto de falar alemão assim. Porque os alemães falam assim. Du sprichst Deutsch? Ou seja, ah? Falas alemão? Du sprichst Deutsch? Nein. Ah. Warum? Ou seja, porquê? Ai, ai. Meine Stimme ist... não sei. A minha voz é... qualquer coisa. Meine Stimme, a minha voz, ist... é. Mas depois o resto, sei lá, não sei. Sei lá, algum elogio qualquer, mas não sei. Agora não me recordo de nenhuma palavra... Entschuldigung. Eu só tive um semestre de alemão. Bem, tirei 17 ou 18. Eu teria 20 alemão no primeiro ano. Não sei que nota que eu tive, acho que foi 17. Mas só foi um semestre. Mas pronto. E bom, até para a semana, ouvintes. Até para a semana. Tchau. Tchau. Without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Try.